Pergunta foda. Quando... Beleza, esqueci a pergunta. Se você fosse fazer uma novela, qual seria o tema? Tema. Rapaz, eu... Olha, ser uma novela de porrada. Porrada? É, muito sangue. Um Assassin's Creed assim misturado com... Não, cara, eu ia fazer uma novela assim com muita ação. Não essas novelas com essas porra de frescura de romance, beijinho. Ia ficar que nem Kubanacan. Coisa meio crepúsculo, sei lá, cara. Credo. E você? Eu ia fazer uma novela com muita pornografia. Que na verdade é o que movimenta o mundo hoje, na verdade. Bom. É o que mais dá audiência. Tirou a ideia do Dark Holly. Então eu ia misturar pornografia, os zumbis, a política, que? E essa porra tudo jogada no liquidificador e ver que merda é essa aí. Falou tudo. Aí ia sair Chica da Silva. Falou tudo, velho. Ah, tá. E você, Dark Fanny, já que ele tomou tua ideia? Eu ia fazer uma, mas Emanuele já existe. Ah! Mas aí não vale plagiar. Sim, galera. O tema de hoje é novela. Aquela coisa que mexe com a vida do brasileiro. É, do brasileirinho. Ou não, né? É, ou da brasileirinha, né? Principalmente elas, que são as mais movimentadas socialmente por essas... Vamos começar. Vamos lá. Estamos começando agora mais uma edição completamente alcoolizada e insana e desnecessária de Regionalta! De novo, alcoolizada é o cara. É praticado. Tu quer que a minha esposa pense de mim? Eu não tô... Alcoolizados estão tomando álcool ali enquanto fazem podcast? Imagina se a gente tomasse. É... A parada ia ficar punk. Alcoolizada quer dizer que porque a gente fica animado, que a gente tá gravando. Insano. É insano. É verdade. Insano. Eu sou Dark Holly e estamos aqui com... Dark Dragon? FC, né? Interrompido aí. Até na apresentação interrompe a FC. Raclete, voltando a cena. Então, vamos falar de novelas. Novelas. As queridas novelas que conquistam todo mundo desde, sabe da quando surgiu a TV, né? Eu acho que da onde já tinha novela no rádio. Tinha rádio novela, na verdade. Rádio novela. Como que você assistiu uma rádio novela? Hoje em dia tem a que... Na verdade, só pra corrigir, ninguém assistia a rádio novela, você ouvia a rádio novela. Stupid! Pega, espertinho. Não, mas é isso. O cara me interrompe achando que vai falar alguma coisa produtiva, aí o Dark Dragon vai... Parabéns. Ah, vamos começar. Tá bom, novela. É uma narração, né? Narrativa. Tanto faz. É, vamos dizer assim, em menor escala que o romance. Porque o romance geralmente, como pode dizer, é mais longo, é mais abrangente. Já a novela conta com bem menos recursos e um desenvolvimento maior. Vamos dizer assim. Assim é uma história. Aí deixa eu terminar. É desenvolvimento maior nos personagens e eventualmente no enredo. Mas o que diferencia uma novela de uma história? Cara, história vale a pena. Vale a pena ver de novo. Não, cara, assim, na verdade a novela... Ou então seria... uma história seria uma história de amor? É, porque na verdade a novela é uma história de amor. Ou uma história de romance. Isso aí. É a mesma coisa, o mesmo romance. Isso aí, pode ser a novela, um seriado mais longo e extremamente gatitoso? Seria um seriado... com menos recursos do que um seriado normal. Um seriado brasileiro, se bem que novela... É universal, né? Por exemplo, aqui a gente tem a Rede Globo, lá no México eles têm a Thalia, que ela sozinha... Ela faz trilhões de novelas, cara. Pois é, cara, é sério, aquela mulher sozinha canta novela, filme, clipe, É sério. Ela é... Esqueci os detalhes. Gostosa. Ah, muito. Mas nós estávamos falando sobre a questão de que uma boa novela precisa de pouco recurso. Na verdade, uma boa novela precisa de muito recurso. É verdade. Muito recurso. Quanto mais recurso você investir, mais ela vai dar show de bola, vai ter audiência. É só você analisar as novelas atuais com as novelas antigas. Mas tem gente que já fala o contrário. Pô, as novelas antigas eram muito foda, não sei o quê. Aí quando chega nas novas, que só tem putaria, pornografia. Eu gosto. Yes! Eu gostava das antigas por causa que aparecia o que tinha de aparecer naquelas cenas. A de hoje não, a de hoje eles censuram muito. Que pena. É, eu acho um pouco contrário da gente que tá me dizendo. Não, hoje ela estimula mais, na verdade. É. Mas antigamente você via mais os peitos, mais as partes baixas. Hoje as matas amazônicas. Quando hoje... A catarata do Niágara. Essa semana eu vi a Cláudia Arraia, vamos dizer Arraia, pra não ferir os direitos ao... É. Aí ela fez uma cena de sexo, maior sutiã lá, eu fiquei olhando assim... What the fuck? Cadê? Ah, e fosse aí... nos anos 90, nos anos 80, que era quando a parada corria solta, meu amigo, não, era uma playboy... Uma novela que a minha mãe não deixava eu assistir. Chega da Silva. Gabriela. Ai, Chica. Por quê? Justamente por causa disso, porque lá apareceu as peitiolas. Yeah! Até a nova aparece, o que, é que tu acha da antiga? Mas a antiga, eu acho que a antiga é um pouco mais sensualista do que, apesar de ter colocado lá a Juliana, a pacificadora, né? Juliana Paizinha. Juliana Paizinha. Ela ficou assim, comparado a todo quem foi a atriz que fez lá a antiga Gabriela, esqueci o nome daquela. Eu não sei. Comparando assim as duas, né? Poxa, mas se bem que uma coisa eu digo sobre a antiga, ela tinha um pandeiro que ficou pra história. A nova não deixa a desejar também. Ah, com certeza. Pô, vai. Gostosas fora a parte, tem outras novelas aí também que comoveram a vida de vocês. Aquela novela que, pô, vocês viram, nunca mais vão esquecer dessa novela. Presença de Anitta. É um seriado. Não é uma novela. Não, é uma minissérie. É uma vez, na verdade, isso conta no cadastro, conta. Não conta. A partir do momento que passa pra mais de uma semana, ela se torna uma mini-novela. Não. Cala a boca, deixa eu falar o relato que eu ia falar. Não conta. Uma colega minha começou a mencionar que ela começou a se masturbar quando ela assistia a Presença de Anitta, a primeira vez na vida dela. Aí sim, ganhava fiva. E desde ali, a vida ativa dela se tornou muito boa. O número dela, tu tem ainda? Não, cara, essa novela foi marcante para os garotos que adoravam ver a Mel is Boa. Nossa, Mel is Boa, era. Embote boa. Desculpe, meu amor, mas eu não posso negar. Nós não somos cegos. Mel is Boa. É o... Cara, mas eu acho que não se enquadra como novela, porque novela geralmente é todo santo dia, novela moderna. Agora, seriado passava aquilo, passava toda quarta, se não me engano. Quarta pra sexta. Não, cara, é que nem for pegar assim as novelas de minissérie. Não sei se vocês lembram daquela minissérie JK. Cara, JK foi é foda. É novela, velho. Não. Na verdade, eu trato minissérie como novela. É. Poxa, mas a produção o que diferencia a questão de capítulos e a questão de horário. É, porra, cara, mas JK foi muito foda. Pois é, se tu vê a diferença de qualidade que é JK pra qualquer novela moderna, é absurdo, cara. Mas eu tenho uma aqui que os homens não dispensaram. A Casa das Sete Mulheres. Gostosas. Sete Mulheres. Porra, essa novela eu gostava muito, ó. É muito show de bola, cara. Isso é novela e seriado. Isso vai ser um tema desse podcast. Não, é novela, velho. É novela. Novela. Então tudo entra como novela. Tendo mulher da Globo. Ah, Globo! Quer dizer que essa daqui é novela. Então tá, beleza. Vamos nessa. Novela que marcou. Dona Beija. Alguém assistiu? Dona Beija, não. Não tem tempo isso, não. Poxa, da mesma. Poxa, tô velho. Tá bom. Eu sou velho. Se fosse Dona Fro e seus dois. Foda. Até o filme era foda. Não, o filme foi foda. Nice! Foi louco. A gente tá falando do mesmo sentido? Não, agora o que deu a entender é que esse podcast tá falando de... Por, filmes pornôs, como é que é isso? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Novela boa. Mas qual era a história de Dona Beija? Basicamente uma menina, né? Ela era rica, enganaram ela. Ela ficava pobre e ela ia pro puteiro. Lá ela conhecia um comendador. E conquistava o coração dele. Aí todo mundo na cidade ficava com inveja, vamos dizer assim, que ela se tornava a dominadora do lugar. Acho que ela ficou rica e começou a se vingar do pessoal que deixou ela pobre. Basicamente todo mundo ficou com inveja dela, porque... Porque senão ia ficar uma coisa tipo chocolate com pimenta, né? Verdade. Aquela novela, a menina lá ficou, se ferrou bonito, ficou rica, só zilou todo mundo, deixou todo mundo muito ferrado. Ah, mas aquilo é um contexto social diferente. É, se for contar com época. Dona Beija tinha puteiro, tinha cenas, vamos dizer assim, dignas de Pantanal, essas coisas. Bem lembrado, Pantanal. Pantanal. Pantanal foi a novela. A novela regional, tá? Por assim dizer. Puramente regional. E tinha a Juma. Juma? Juma, né? É. Qual era a atriz que fazia Juma? Juma. A menina que virava onça. Pois é, mas eu não sei o nome dessa atriz aí. É atrizes da SBT e agora foram pra Globo, como é que é? Eita. Enfim, gente. Sabe o que é mais... Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. É. Das novelas. A gente tava falando aqui das novelas e minisséries do Dark Folha, que não discorda da parada de novelas, de minissérie ser novela. É. Só que vamos pegar uma minissérie grande, entendeu? Então não é minissérie, porra. Não, uma minissérie que você chama, minissérie que eu digo que é novela e o Dark Gago concorda comigo. Então são dois contra um. Vamos ver. Então, eu perdi, fudeu. Se o seu eletrodoméstico te deixa na mão, eu sei um cara que pode resolver. Lá na oficina Info Presente, você conserta tudo com o atendimento mais rápido da cidade. Você vai adorar. Ah, e a bateria, posso fazer? Depressa com isso! Tá pronto. A oficina foi presente, sempre melhor pra você. Conto com você. Uma minissérie grande, se for pegar assim, tipo, mesmo passando em horários diferentes ou exatamente em dias diferentes, deixa de ser novela também, pô. Tem a mesma quantidade de episódios que uma novela normal, às vezes até maior que uma novela. Não, uma coisa é tu dizer uma minissérie. Tá, beleza. Vamos ver uma minissérie. A Casa de Sete Mulheres teve de 15 pra, no máximo, 20 episódios. Tudo bem. Foi bastante. Agora, foi bem mais. Eu vi aquela porra toda ali, bicho. Ah, só que teve... Quase duas temporadas de uma porrada de... Teve represa, teve coisa. Mas vamos comparar ela com, sei lá, com os Maias. E aí? Mas os Maias foi jogo bala. Não, os Maias. Os Maias foi 7 ou 8 episódios. É, foi jogo bala. Mas a produção foi muito mais. Vamos dizer assim. Os Maias foi inesquecível. Não, mas os Maias teve uma produção digna de cinema, cara. Pois é, cara. Agora, novela, tem aquela historinha barata. Olha a última que tá passando aí, aquela lá do Caribe. Os caras vivem em Palhoça, tem uma mansão, uma casa, o resto de todas as casas é tudo... Depois dizem que nós, amazonenses, somos que moram... Que moram em Oca. Fuck you. Pescadores lá, porra. Tá muito pior do que a gente. É, só porque lá é cenário de novela, aqui também tem... Não, é que lá tem o mar, aí é paradisíaco, ai, aqui tem floresta. Ai. Como é bom ver, como a ignorância prevalece. A novela ainda tá no começo ainda. Eles ainda vão desfrutar dos prazeres de ir pra cidade, rapaz. Vai. A cidade toda vai crescer. Enfim. Aguarde verás. É. Então agora tu quer uma novela foda que foi foda mesmo? Mandar caro. Dá caro. Tiro. Zé Bedeu, né? Clássico da Manchete. Porra, mas aquilo lá, bicho. Manchete, velho. Aquilo pode... Caraca, será? Eu acho que eu vi uma versão remake dele. Não, posso tu vir da SBT. Então, pois é. A SBT comprou os direitos da Manchete. Comprou... Aliás, tava todo mundo torcendo na época. Compra Cavaleiros, compra Cavaleiros. Ah. Aí ela comprou... É, pra ela sair cortando que nem um doido. É. Mas se bem que eu acho que Cavaleiros ficou bem melhor na Band. Cara, assim, de novela foda também tem o Carrossel. Porra, mas o Carrossel animado é antigo. Eu tô falando desse novo aí com esses monte de coisa. Por que tu coloca Carrossel animado se a novela era só Carrossel? Toda vez é Carrossel animado. É isso, essa é a influência daquele programa. Não, é que eu confundo com nomes, dois nomes, velho. Não. Carrossel, ponto. Carrossel animado é outra coisa, mano. É outro programa. Programa. A Bacaru era foda por causa que tinha tiro. Tinha ação, tinha... É, basicamente intriga. Coisa de favela, assim. Não. Bem dizer, toda novela agora tem tiro. É. Porra! Essa daí... Não, hoje em dia, mas uma novela em 92, pra 94, ter tiro não era muito comum, não. Tipo assim, o que vocês acham dessas novelas que retratam muito essa questão de favela? Será que deve gerar algum atrito pro pessoal que vive lá? É. Tipo, porra, o que esses caras pensam da gente, pensam que são bandidos? Quer dizer, tipo, o que a gente pensa da gente aqui, amazonense? Pensa que a gente é índio? Igual amazonense! Bem-vindo ao clube! Olha, um filme já. Uma novela que... Pensa numa novela que retratou o Amazonas. Ah. Tá, vamos naquela porra lá daquela... Nerd que, Maria. É. Nerd Maria. Só tinha índio naquela porra. Não, tinha um índio. Manaus e colocaram na época, né? Ainda toraram dois braços dele. Puta que pariu, bicho. Assim. Não, o problema é que olha só, a história que tu foi pegar, olha só, tu foi pegar uma história de época, ambientada na Amazônia, que não quer aparecer a Coreia. Tá louco. Se fosse moderno, tudo bem, mas uma parada antiga, aí é perdoável. Aí outro que mostrou a Amazônia foi aquela do Chico Mendes, qual era mesmo? Amazônia. Olha a novela. Olha aí. Amazônia. Aí o que eles querem pensar? Pô, cheio de índio essa novela aí. Só pensou nisso aqui. E pior que colocaram isso mesmo. Colocaram borracha, borracheira, seringa, índio, os caras comendo as índias. É, aquela maravilha que eu tava aqui. Eu esqueço daqui. Na verdade, eles mostraram a cultura amazonense. A cultura da história. A cultura da história amazonense. A história. Esqueceram de retratar um resto. Esqueceram uma parte. É, que... Ah, foi a parte que mais interessava as pessoas de fora. Agora o fã em Amazonas e novela, você viu aquele episódio daquela série? Qual era aquela série? Não, As Brasileiras. Ah, sei, teve, sim. Era coisa... Ah, vocês disseram que é, agora vocês disseram que não é. Vocês têm que se decidir, ou é ou não é, porra. Ou é ou não é? Não, nós falamos que é novela. Tá, então vamos concordar. Então pronto. Olha aí, vocês. Pois é. Colocam as regras do jogo e vocês ficam mudando essas porra. As brasileiras também. Tem a ver as brasileiras com a história. Tem a ver que quando mostraram lá. And here we go. Uma história com uma amazonense. Era só aí, só mato, água, rio, quatro. Só teve 2 minutos, não, 4 minutos no máximo. E apareceu a Zona Franca, só a Zona Franca, cara. A história da amazonense é justamente de uma índia, velho. É. Puta quimba! É, e ela trabalhava numa loja e o patrão dela aliciava ela. E aí, cara, e aí ela fugiu do patrão, o patrão pisou ela de roupa e ela fugindo pro meio do mato. Vocês não acham que essa brasileira não tem alguma coisa, alguma semelhança com o brasileirinho? Eu queria, porque lá só tinha a Xuxa. E essa daí é a intenção dele, fazer uma brasileirinha mais a menos. Ah, eu fui, gente. Novelas marcantes. Tem aquelas novelas que deixaram o mundo todo na dúvida. Quem matou não sei quem. Tem uma que a gente lembra aí. Quem matou Barbosa, na TV Pirata. TV Pirata. Vocês lembram do Barbosa? Até vem. Porra, TV Pirata é muito velho. É. Só assisto ele vivo agora. É um velho que eu não sei nem o que é isso. TV Pirata é o Cacete Planeta dos anos 80. É. É muito velho. Lá eles tinham. Meio a torraca, só aquela galera assim. Lá eles tiveram pelo mistério quem matou Barbosa. Quem matou Barbosa. E no final acabou se revelando com o próprio Leila Torraca, que ele disse que não aguentava mais fazer o personagem. É. Não, cara, assim, e essas novelas assim, que entregavam as pessoas, Toda vez que virava moda, e os jornais, quando iam fazer entrevista, eles perguntavam pra todo mundo assim nas ruas: quem que você acha que matou não sei quem? Quem que você acha que matou não sei quem? Ou seja, dava a entender realmente que a novela fazia muito... puxava muita atenção da galera ali. Acho que chamou muita atenção. Essa parte investigativa, essa coisa de dúvida de quem matou quem, um personagem importante, saúde. Saúde. Credo, passa, Deus me livre. Caramba, velho, esse espinho com uma metralhadora. Parece uma paca. Na verdade, pra mim, novela, que eu acho legal, é quando tem alguma coisa que vai falar sobre alguma coisa mística, alguma coisa que chama atenção mesmo, como Beijo do Vampiro, a Tratava Vampiros, alguma novela que envolva lobisomens. A gente sabe que tu assistiu Estrela Guia. Lembra do... esse negócio do místico, sim? Ó, tem um profeta que tá passando agora, entendeu? Ele é meio místico, né? Que o cara praticamente vê o futuro. Caramba. Tem aquele lá, o Beijo do Vampiro, muito bem lembrado, muito show de bola teve aquela novela. Caramba. Puxou muita atenção. É aquele do Anjo, pô. Aquele do Anjo. Aquilo lá foi interessante. Foi engraçado. Muito bem que era o nome da novela. O Anjo Caiu do Céu. Não, aí vem aquela coisa, né? O Anjo Caiu do Céu. Não, ele caiu da onde? Da jaqueira? Aí vão pensar o quê? Vão pensar o quê? Porra, então isso aí é a novela do Lúcifer. É justo. Agora, uma parada que ele me falou aqui de coisa mística, eu fiquei muito animado com, na época do Beijo do Vampiro, a possibilidade de eles estarem trazendo, como pode dizer, temas mais gamers para as novelas. Porque quando eu vi Beijo do Vampiro, eu vi muita coisa lá de Castlevania. Ah. Eu vi. Esportes, itens mágicos, anéis amaldiçoados. Eu ficava assim, caramba, será que o cara que viu isso, ele não... Porque o mais próximo de vampiro que a gente tinha era Vamp. Né? E Vamp era aquela coisa zoada. Vamp é muito zoado, velho. Trash. Aí o cara vem com uma proposta: não, vamos colocar magia, batalha e tal. Aí vamos lá. Aí comecei a assistir. Porra, já colocaram logo o Drácula, o Duke Sports lá, aquele, eu esqueci o nome do ator lá, aquele velho lá. Porra, ele combinou muito. Bom. Ele combinou muito com o Drácula. Cara, só se ele tivesse a voz do Mestre do Santuário, aquela voz de... Gente, vocês lembram da Record? Os Mutantes. Ai, Os Mutantes era legal. Calma. Os Mutantes merecem uma discussão. Não, própria. Primeiro foi, como é que é o primeiro nome da novela? Era Caminhos do Coração. E, aliás, eu olhei assim, disse Caminhos do Coração e um monte de mutante, lobisomem. Que... Aí, abertura, né? Pô, aparece lá o DNA. Caminhos do Coração. DNA. Ah, então você precisa ficar o DNA, chegar no coração. Porra. Cara, quando eu vi aquela novela, eu pensei assim: o que eles estão querendo fazer? Estão querendo plagiar o X-Men? Não, na verdade, aquilo foi uma tentativa inacreditável de fazer um Heroes brasileiro. Mas fez sucesso pra tá. Qual era a opção que a gente tinha naquela época? A gurizada, principalmente. Não tinha um anime passando na televisão brasileira, não tinha um anime naquele horário à tarde, só tinha Pica-Pau. Não que Pica-Pau seja ruim, aliás, a versão é uma merda, mas tinha Os Mutantes. Eu gosto de Pica-Pau. Eu também. Não, todo mundo gosta de Pica-Pau. Mas a nova versão, até daquela nova versão... Eu gosto de todo mundo. Tá. Eu gosto de Pica-Pau. Enfim, aí só tinha Os Mutantes e jornal, não tinha mais nada. Só tinha Mutantes e jornal e acabou. Não tinha nenhum anime. Aí a TV tinha acabado de vamos dizer assim, de terminar com o Metal Alchemist, a atração dela de anime... Puf, sumiu. A Band não exibia nada naquele horário. Passava, se eu não me engano, um tal de uma coisa espiritual lá, um daqueles talk shows, e o cara só tinha aquela opção: Os Mutantes e Os Mutantes. Como é que não ia fazer sucesso? O cara, eu achei interessante da novela que eles pegaram muito essa questão de mutação. É. A Mulher Aranha. É. Aí tem, que mais? Aí tem o homem, o Garoto Lobo, né? É. O Garoto Lobo, tinha aquele que corria rápido. Aí começou a aparecer o Homem Dinossauro. Eita, porra. É, o Homem não sei o que. Aí a gente até bagunçava, que a gente botava lá, a gente conversava: ah, e aquele herói, o Homem Travesseiro? Ah, e a Mulher Cama? Entendeu? Cara. Porque, porra, tava pegando tudo quanto é animal, bicho, man. E tava colocando... Coloca meio do lado, homem. É. Cara. Mas isso que é legal, na verdade, é bem que faz uma vela que... caras são chatas pra caralho, não tem uma porra pra chamar a atenção. Os Mutantes foi legal, tinha aquela questão gráfica, aquela questão de soltar fogo da boca do caralho lá. Eu transformação. Transformação, então você via aquilo legal. Não, eu gostei do aspecto. Não, cara, eu assisti. Eu gostei do aspecto inicial, até Caminhos do Coração, que tava, dava um cor de mistério. Caminhos do Coração eu achei muito melhor que o Mutantes. Tava menos galhofa. Mas aí em Mutantes parece que os caras perderam a mão, sabe? Já tava. Enquanto Caminhos do Coração privava por mistério, por morte, assassinato, e por uma experiência vez ou outra, um efeitozinho zoado ali e tal, discreto, nada que fosse muito ofensivo, Caminhos do Coração já. Então vamos encaixar. Vamos colocar um apocalipse zumbi, não, um apocalipse vampiro. Hey, that's a good one. Aí tem vampiro voando, aí pegava as pessoas, aí vamos criar uma força tarefa. You know your rights! Vamos colar aí, vamos. Aí depois, tá, beleza. Poderes, aí vamos pegar os poderes e vamos elevar. Aí, pô, tacaram mais poderes. Poderes com caralho. Aí começou. Aí começou a guerra. Tanto é que no final já tinha até ET. Arma mágica estilo RPG, no melhor estilo Caverna do Dragão. Arma mágica, armas encantadas. Ah, usa esse bracelete que ele vai te proteger contra... Cara, ficou uma merda inacreditável, cara. Sério. Mas também foi a única novela que retratou esse tipo de coisa. Não, foi uma tentativa. Eu acho que um... Mas a tentativa da Cláudia, por mais que... É válida. Não, é válida. Fez sucesso pra caramba. É válida, não. É válida. Só que... Tipo assim, ela não se, o problema é que ela não se apegou a um gênero. Aí tu pega magia, coloca ciência, magia e ET. That's it, man. Ela meio que misturou uma história de várias coisas, vários estilos. Mas ficou muito interessante, pô, porque ficou diferente. Eu nunca tinha visto uma novela daquele jeito. Agora, tu quer uma que fez a mesma coisa, mas tentou, mas foi mais galhofa ainda? Kubanacan. Kubanacan. Passava na Globo, tinha até o tal do pescador parrudo. Ah, que ele tava meio manjar? Não. Esse é outro. É uma outra aí que teve viagem no tempo, cara, só que basicamente ficou tão óbvio que o roteirista, que o final da novela envolveu viagem no tempo e o roteirista se enganou, que o cara tava vindo do futuro, tinha o irmão dele, que matou ele, e uma outra versão dele voltou pra comer a mulher dele. What the hell is going on? Então, basicamente, a história da novela é a porra. Vou voltar no tempo pra não comer a mulher desse cara. Isso é legal. É o Trunks do futuro. É o Trunks do futuro. Não, o Trunks não comeu ninguém. Por falta de oportunidade, não foi? É. Porra. Se ele não tivesse, sei lá, se o Goku não tivesse conhecido a Buma. Buma não, a Titi. Aí. Enfim, vamos voltar à novela. Beleza, gente. Já falamos de novelas de mutantes, já falamos novelas das novelas fodas. Novelas fodas, não. Tem mais novela foda por aí. Tem que ter. O que vocês acham dessas novelas que querem negócio só voltado, digamos assim, um assassinato? Ah, isso daí. Que quer voltar a novela inteira só pra aquilo, só pra aquele assassinato lá. Tinha que ficar uma coisa meio CSI, só que só com um caso. Tá falando do assassino? Eu acho chato. Tipo uma novela assim que só trata de um foco, só um objetivo, entendeu? Acho que tu tá falando mais das antigas, né? Tipo, não, as antigas nem tô vendo. Duas coisas que eu odeio em novela é quando tem velha fofoqueira, isso eu acho muito chato, e não ofendendo as pessoas que são de sexo oposto, mas eu não gosto também. Não gosto também. Não gosto também. Não gosto também. Ai! Como assim, não gosta de mulher? Não. Não gosta de mulher, não? Dá aquelas pessoas como você que nasceu de um jeito que ia ser doido. Ai! Ah, tu gosta de gay. Não gosto. Cara, olha só, eu vou... A questão dos gays... Se tu gosta, não, não sei. Não. Se tu gosta, cuidado com o canal da tua... Não. A questão dos gays, o que eu não gosto é a atenção desgraçada que dá pra eles. Eu vou citar um exemplo bacana de um casal gay que foi muito foda, foi muito bem aproveitado e não causou alarde nenhum. Vocês se lembram daquele desenho do Super-Homem que estava na Record? A versão animada do Super-Homem? Nós estamos falando novela, porra. Calma. Lá teve um casal gay, um desenho que teoricamente era pra criança, pra fonte juvenil, e eram duas detetives e elas viviam juntas e ninguém fez um alarde sobre isso. E até hoje, sabe, não incomodou. As duas estavam lá, participaram do caso e tal, apareceu no desenho, elas moravam juntos. se abraçavam, se normal, cara. Sim, que isso tem a ver com novela. Cara, não, sobre a atenção que dão pros gays na novela. Ele tá querendo dizer o seguinte, às vezes tem uma novela que eles pegam um casal gay. Aí todo o foco da novela vai todo lá. O foco praticamente da novela vai estar lá. Tipo, look at me! Eu vejo que essa merda já tá igual Big Brother, sempre tem que ter um gay. Mas é, pô, eles sempre querem colocar vários tipos de situações, principalmente essas situações, pra aproveitar e jogar pra galera. Olha, isso aqui não é errado, isso aqui é certo, isso aqui pode ser aceitável, entendeu? Mas diferente do Big Brother, eu não vejo ninguém na novela comendo uma garota e dizendo isso, pra depois ela virar e falar: meu nome é João. Que foi o que aconteceu. Que lá eles não avisam. Se eles avisassem, olha, tá vendo aquele... Aquela menina ali é um transgênico, não tem no crachá. Teve um caso no Big Brother que tinha uma mulher lá que eram ele. Uma mulher lá que o cara só foi saber que era gay. Olha, depois de... Cara, eu não sei. Eu gosto de pica-pau. Pica-pau é legal. Nós falando de novela, com certeza aqui alguém já chorou assistindo uma novela. Em alguma cena, em algum capítulo, alguém já. Eu chorei. Eu já chorei. Eu não. Eu sou, olha, eu chorei em Terra Nostra. Eu chorei. Eu, tipo, alguma cena. Aí é covardia. Chorei. Aí é covardia. Terra Nostra. A única novela que no máximo me emocionou, mas não fez eu chorar, foi justamente A Casa das Sete Mulheres. Não, não é novela, é seriado. Não, foi novela. Foi o caso do carinho do Ourinho, né? Que até o profeta, que ele morreu lá na guerra e a menina dele ficou se pegando ele. Ele acabou indo pro convento, porque não tinha mais ninguém pra que ela ficar. Ah, vou virar essa. E o espírito dele passeava. E o espírito ficava passeando, aquilo lá. Passeando? Pegando ela direto. Pegando ela também, né? Pega. Ela, todo no pecado. E dá que rola, eu chorei em alguma? Qual é essa que chorou, cara? Eu chorei no punk, A Levada da Breca. Quando o cachorro dela toca lá. Você é novela? Seriado não conta como novela, porra? Vamos nessa. Pois é, mas é brasileiro. Não é, porra, mas precisa ser brasileiro? Ah, ou tu vai dizer que Marimar é brasileiro? Ah, então pronto, não enche o saco. Pra brasileiro, seriado e novela é o sentido, igual, novela. Tá. Lá americano eles dão um ar mais de seriado. Não. Ou tu vai me dizer agora que aquelas porra tudo de andataria é... Carrossel é mexicano e nem tudo por isso. Novela. É da Televisa, mas nem por isso. Mas é novela. Mas é então... A Televisa só transmitia novela. Então, tem alguns seriados como chato. Mas taria também é novela. Então... Cara, como eu te falei, foi só essa, mas chorar em novela é foda. Né? Ainda não tive essa sensação, ainda não. Só chorei em filme. Tá dizendo, né? É o que eu vou fingir. Não, sério. Vamos fingir que acredita. Não sou muito sensível, não. Eu sou bem feio. Tá, mas só pra matar a curiosidade, qual foi o filme que chorou? Foi O Senhor dos Anéis. Tá bom, isso eu já respondi muito sobre só ele. Só pra lembrar que O Senhor dos Anéis pornográfico. Mas por que eu chorei com O Senhor dos Anéis pornográfico? Que ele se imaginou na cena da mulher levando nos anéis. Não, cara, eu me emocionei no Senhor dos Anéis no filme quando. No 3, no final do 3. Ah, quando os dois anões ficam se abraçando, um em cima atrás do outro. Aí! Um atrás do outro. Não foi essa parte. Um atrás do outro na montanha lá. Qual seria a tua novela perfeita? Vamos dizer que tu é agora um... Como é que dá o nome da porra que escreve a novela? Roteirista? Roteirista. Ah, é. Croco! Croco! Quem ver essa porra vai pensar que a gente tá puxando saco com o pessoal da... Não, Croco! Não tô que eu... Se você fosse um roteirista, como é que você ia montar a sua novela? Que tipo de novela? Tá bom, eu começo. Você quer começar? Eu começo. Eu falei primeiro, eu começo. Vamos lá. Tá bom, uma novela. Alguém seria amor? No começo. Posso adivinhar? Deixa eu terminar. Não. Alguém seria morto no começo. Aí lá no final eu descobri que esse cara era um filho da puta. E que o cara que matou, que tava perseguindo a novela todinha, era um cara maneiro. Ah, Ai, caralho, essa porra nem ia dar audiência, essa porra. Não entendi porra nenhuma. Como assim tu não entendeu porra nenhuma? Eu não compreendi. Stupid! Eu não entendi o foco. Imagina assim, o cara sendo perseguido a novela toda, todo mundo acha que ele é um filho da puta, porque ele matou alguém, aí lá no final da novela descobre que... É... Não, mas ele não matou. Que não, que ele matou, mas foi por um bom motivo. Ah, sei. Cara, eu já, como eu disse, eu faria uma novela com muito sangue. Seria muita porrada. E homens, entendeu? Pouco sexo, porque eu não concordo muito com isso. E homens? E, não, muita porrada mesmo, tipo, coisa... Como, por exemplo, uma novela épica, que é difícil de ter, uma novela de idade média, ou novela de estilo RPG, eu ainda não vi um tipo de novela assim. Já. Eu faria uma assim. Novela estilo RPG. Tipo, Cavaleiro, Mago, essas coisas. A Muralha. Assim. A Muralha foi épico, mas brasileiro, que era medieval. Mas não tinha essa coisa de... Da época do descobrimento. Ah, mas não era RPG. Ah, tu quer uma novela estilo RPG? Eu quero estilo Mago, estilo... Porra, encantamento fudido. Usa isso aqui, entendeu? Tu quer ver um pai de santo, porra? Ei, e tu? E tu? E tu? E aí, a sua novela, como seria? Bom, eu pegaria tudo que acontece no mundo nos dias de hoje e colocaria pra ir a novela. Então, só isso? Faria, não, nem todo mundo. Todas as novelas são assim. Na verdade, já pegar tudo que vamos dizer, eu ia fazer uma novela voltada pros jovens. Malhação. Puta que pariu! Já roubaram a ideia dele. O que mais? Não. Meteu os zumbis. Ih, Walking Dead. Essas porra tudo junto, ia fazer uma novela de verdade. Walking Dead novela. Walking Dead novela. Os mutantes, pelo cara, Deus. Pensando bem nessa parte assim, de fazer novela pra jovens, né? Porque hoje em dia a única coisa que jovem tá é zumbi, é vampiro, principalmente vampiro. E agora com o filme novo que é aquela mulher lá do que vai lançar. Eu achei que tu ia falar do que Walking Dead é uma novela, porque já tem um corno lá. Nice! Tem um corno lá. Enfim, o avião se entendeu de colhão. Ele não assiste Walking Dead. Eu sei que o Dogpad tá fazendo um seriado bem animado mesmo. Tem uma turminha aí que estão. Ah, sim. De um jeito bem cômico mesmo. Pesquise Nerd of the Dead, galera. Vocês vão gostar. Bem cômico, cômico, cômico, cômico, cômico. Aí, cômico. E essas novelas copiadas, o que é que vocês acham? Copiadas. Dá um exemplo de um? Não, eu não vou dizer copiadas. Inspiradas. Dá um exemplo de um? É. Claro, aquela que passou na Globo, que passou na Globo muito tempo. O Cravo e a Rosa. Cabe a Rosa foi inspirada em quê? Na Megera Domada de Shakespeare. Mas é uma inspiração. Não, ele só substitui. A estrutura do novela tá toda lá. A mulher chata, o cara que doma ela e o resto é tudo lá. Toda a base tá lá. Eu vejo agora, por exemplo, nessa Flor do Caribe, eu vejo o Conde de Monte Cristo, porque o cara é traído pelo meu amigo, vai pra uma prisão, passa 6 anos lá. Aí ele se casa com a mulher do amigo dele, e aí o cara foge da prisão, né? Olha, pensando por esse lado, a família Caribe, ela é bem... É, bem o Conde de Monte Cristo. Aí o cara vai voltar, todo mundo vai achar que ele tá morto, ele vai... Provavelmente agora... Não! Ele vai se vingar! Só faltou me dizer que ele vai achar o ouro, ele vai ficar rico, que ele vai voltar como rico, com um monte de barba bocada, e vai dizer, ó, eu sou o Conde de Monte para... sei lá o que... Isso são cenas que vocês ainda vão ver no decorrer da novela. Isso vindo de alguém. A gente tá adivinhando. A gente tá prevendo. Olha, isso vindo de alguém que preveu, Darkhold preveu que quem matou o Max. Eu previ no podcast sobre. Eu previ, tenho que estar gravado, que quem matou o Max. Eu adivinhei. Mas sim, que Max? O Max filho pateta. O Max da novela. Oi. Ah, eu acertei, o Brasil todo quer saber. Eu acertei, foi na música. Que fosse o filho do pateta. Não. Vamos lá. Novelas. Como é que a gente vai executar o final desse podcast? Como podcast? Vamos lá. Vamos falar. Não é bem o final. Eu tenho mais tópicos que eu queria falar. Que era a dor de corvo. Porque eu acho incrível na narrativa da novela é que tudo, eu já até comentei isso no blog, tudo gira em... basicamente. Alguém é corno na parada. Não, sempre tem que ter um corno, como ele disse, sempre tem que ter o casalzinho, sempre tem que ter aquele que não tem porra nenhuma, e sempre tem que ter aquele que tem tudo, e sempre tem que ter aquele que tem algum problema psicológico, tipo, ele é um pedófilo, ele é um zoomaníaco, é um nipomaníaco. Opa, não vem nessa daí, Diego. Eles colocam... Não vem nessa, Diego, coisa psicológica. O que o Adeilson falou. Porque senão vai entrar orientação sexual O que o Adeilson falou. O que ele queria fazer. Ele queria fazer uma novela baseada na vida, mas isso é o que já fazem. Pastor Silva Rafaia diz que isso é problema psicológico, mas eu não sei. Ele que se entenda com a Maria Gabriela. Mas e aí, o que vocês acham? Porque eu vejo em outras narrativas que a última coisa que movimenta o mundo é o par romântico. Ah, não sei o que, o vilão quer coisa a eles, aí joga, sei lá, uma crise econômica pra afetar a família do cara, pra deixar ele pobre. Mas aí eu vejo... Tem três situações que dá pra imaginar nesse sentido. Tipo, nesse caso de triângulo amoroso que ele tá falando. Ah. Tem aquela que gosta dos dois e não sabe com quem quer ficar. Tem aquela que gosta de um, só que o outro gosta dela e ele tá fazendo de tudo pra que aquele cara que ela goste se foda e que ela fique com ele, que é o caso que você mencionou. E tem aquela que tá com o cara, só que ela quer ficar com o outro que não tá, entendeu? Aí todo dia ele vai, dá uma cutucada nela, entendeu? Poke poke. Não. Vai, até que o cara descobre que eles estão. Como é que é? De rolo, entendeu? São três situações. Depende de que situação a autora da novela ou autor. E tem aquela que dá leitinho pro marido dormir. Pra ir pra putaria. Ah, essa é a nova vertente. Mas só lembrando. Não dá continuar tomando leitinho, hein? Não. Nunca tomei leitinho. Leitinho quente é contigo. Leitinho quente é contigo. Rapaz, leitinho quente, como é que você acha que você é casado e que se vive? Não, eu tô seguro, meu amigo. Eu não durmo cedo. Eu não durmo cedo, mano. Mas ultimamente tem surgido na novela uma, vamos dizer assim, uma necessidade de ter um corno, né? É aquela coisa. Antes até aparecia assim, mas aparecia na novela, mas era aquele, sabe aquele corno discreto, aquele personagem que... Não, o meu irmão diz... Não tinha aquela importância. O meu irmão diz que tudo isso é incentivo. Eles jogam isso na mídia, né, nas novelas, para o cara pensar, porra, isso daí é normal, entendeu? Isso é normal. Até o cara achar que realmente é normal, quando o cara pegar um chip, ele diz, porra, normal, cara, não, normal. Entendeu? Eu acho assim, baseado no que ele diz pra mim, né? É, pode ser. Tem sentido, eu acho. Não sei. Conspiração, será? É, uma conspiração. Pra o quê? Pra deixar, pra criar um, aumentar o número de corno? É, só pode. Pode ser. Olha, lá vem o safado. Pode ser. Você fala pra ele, tu é gay? Eu só sei de uma coisa. É. Eu vou falar, você vai ficar brava. Eu gosto de pica-pau. Como que a gente vai terminar esse podcast? Qual é a mensagem que vocês querem deixar para quem vê novela? Aliás, todo mundo vê novela, então vai ser para todo mundo. Cara, é o seguinte, novela, evite, não se apegue, que ela acaba. E acho que qualquer coisa se acaba. Prestigie nosso canal, que ele talvez nunca se acabe. Eu tenho aqui uma mensagem e ao mesmo tempo uma pergunta. A primeira pergunta. Já foi a pergunta. Disse fora. Uma pergunta. Uma pergunta. Uma mensagem, uma pergunta. Primeiro a pergunta. Como seria um Regionautas novela? Ixi, seria 24 horas, eu acho. Não, como é que seria? Qual seria a tua ideia então, Deus? Você que é o cara das novelas aí, qual seria a tua ideia de fazer novela dos Regionautas? Aqui não tem mulher, aqui de vez em quando, vez ou outra só aparece mulher, só de vez em quando. Uma vez na vida eu tô na A mão. Única mulher que vinha, não pode vir mais? Não é novela. Não tem mais, a Dex tá ocupada com a faculdade, que é E ela já tem compromisso. Não tem como e ter. E quando vem mulher no back mod, elas vão embora. Pura verdade. Mantém sua ficha, condenado. Olha assim, tu acaba com o mundo regionalta, né? Elas têm que passar no teste. Ah. Se ela me aguentar por um dia, aguenta o resto da vida todinho. Agora a minha mensagem. Assim que eu me casei. Agora a minha mensagem. Se você assiste novela, continue assistindo. Sério? É. Só. Se você perder algum capítulo, assista, vale a pena ver de novo. Daqui a uns 3, 4 anos vai repetir, com certeza. Ou não. É, se não repetir, procura na internet, meu amigo. Por que continue assistindo? Por que continue assistindo? Porque é o seguinte, tem muita coisa lá que o cara pega, ele pode se prevenir, não é verdade? Ele pega lá, opa, essa porra não vai acontecer comigo não. Tem cultura. Você adquire uma cultura, uma cultura que vai te prejudicar, mas é cultura. É cultura. Da última novela, o que a gente aprendeu na última novela? Porra nenhuma. Não. Depende qual foi a última novela. A última novela, aquela lá que... Avenida Brasil? É, Avenida Brasil. O que a gente aprendeu? Todo mundo é corno, todo mundo se trai, todo mundo se pega, que o cara pegava a mulher do outro, o pai pegava a mulher do filho, brigava com o filho por mulher. E que você pode morrer por causa de uma mulher. Oh, yeah! Pelo menos isso valeu a pena. Pelo menos isso valeu a pena no final. Enfim, galera, é isso aí. Estamos terminando mais um podcast meio confuso de novela. E temos que agradecer aí também, fazer o comercial do nosso patrocínio Deixa. Legal. Cadê o clic clic? Não tem mais patrocinador, não? Acabou o patrocínio. Não. Algum dia teve? Algum dia teve? Algum dia teve. É isso aí, galera. Até. Tchau. Tchau. Terminar aqui do jeito mais insosso, que porra é essa? O que a gente vai terminar como? Pergunta fodida? Não, a gente já terminou, mas só que... Ah, tchau, tchau. Ah, tchau. Tchau, galera, até a próxima. Tão fodido mesmo. É. Agora foi.